Pois é, pô, eu lembro até hoje, tipo, lá na edição, né, tu rimando aí, aí depois, tipo, a gente começou a rimar no bar trancado, tudo que eu era tipo de rima, batalha entre si, que era tempo massa da porra. Tempo bom, mano, na moral, esse tempo aí não volta mais, né? Fez a gente aprender um bocado de coisa. Fez a gente aprender um bocado de coisa. Tá doido, ali era muito top, mano. Ali a gente viveu. A gente era feliz e nem sabia. A gente era feliz e nem sabia.